Gorgorião joga a rede no capibaribe. Ele pegou tainha, saúne e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião joga a rede no capibaribe. Ele pegou tainha, saúne e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião passa o dia no capibaribe. Ele pegou três peixes e levou contente pra casa. Sebastiana ficou em casa esperando seu neguinho com peixe pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar. Sobe o rio na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou areia, corre venha ver o mar. Peixe sobe o rio na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou areia, corre venha ver o mar. Peixe sobe o rio na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou areia, corre venha ver. Peixe sobe o rio na cheia, nega já me vou pescar. Areia, o mar na cheia, pescar. Areia, o mar na cheia, pescar.